Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos vocês, ouvintes. Sejam uma vez mais bem-vindos a mais esta edição do programa Lux Esotérica, que tem por objetivo trazer para vocês os temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia, sempre acrescentando, na medida do possível, os nossos comentários aos temas que nós nos propomos a trazer para vocês, ouvintes. Agradecemos àqueles que estão nos acompanhando ao vivo e a todos vocês, queridos ouvintes, que nos acompanham a qualquer momento do dia, da noite ou da madrugada na sessão de áudio da Loja Esotérica Virtual, lá em www.levir.com.br, clicando em áudio, caros ouvintes, no menu superior ou inferior da Levir, você vai para a seção de áudio da Loja Esotérica Virtual, onde vocês vão encontrar todos os programas Lux Esotérica e mais de 300 conferências diferentes que estão sempre à disposição de vocês. E o nosso programa, ouvintes, nesta fase dos nossos estudos, está trazendo para vocês as meditações com excertos das cartas dos mestres de sabedoria, os mestres da fraternidade branca, da grande muralha da compaixão e da sabedoria, que traz para a humanidade as filosofias, as religiões, as informações que reconduzem o ser humano até a sua espiritualidade. Este livro, que atualmente está sendo editado pela Editora Teosófica, no formato de livro de bolso, ele tem 365 frases espalhadas por as 12 grandes qualidades que foram assignadas para os 12 meses do ano. Então é um livro que serve realmente para a meditação pessoal, aqueles que têm aquele instante, aquele momento diário onde cada um de nós deve reservar para meditar, para orar, para rezar. É um ótimo livro para nós termos na cabeceira da nossa cama, no nosso altar de meditações, ou então para levar no bolso, caros ouvintes, para ter à mão a qualquer instante que vocês precisem, caros ouvintes, retornar a boas ideias. Vocês vão sempre encontrar nesse pequeno livro Meditações Excertos das Cartas dos Mestres de Sabedoria. E nós estamos exatamente na qualidade que é relativa ao mês de julho, apesar de nós estarmos no mês de abril, mas nós estamos trazendo para vocês, obviamente, com muito mais velocidade do que a passagem dos dias. E a qualidade atribuída ao mês de julho é a coragem, caros ouvintes, que realmente está sendo pouco divulgada e pouco exortada nos dias atuais. E muito pelo contrário, ouvintes, ao invés de nós vermos acontecer não só no noticiário, mas também nas nossas vidas privadas, ao invés de nós vermos a confiança e a coragem prevalecer, nós temos assistido e acompanhado pela imprensa realmente verdadeiros atos que são o oposto, ouvintes, da coragem. Porque quando nós falamos coragem, muitas vezes nós lembramos de atos de heroísmo, de grandes heróis, de ícones da história, ou então da mitologia ou do ideário das pessoas, ouvintes. Mas a coragem precisa estar presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Mas sempre, caros ouvintes, como nós vivemos num mundo manifestado que é tomado pela polaridade, nós temos visto, infelizmente, ouvintes, e não há nada de estranho nisso, ouvintes, mas temos visto acontecer muitos atos da qualidade oposta, ouvintes, na verdade, o defeito oposto à coragem, que é a covardia, caros ouvintes. não poderíamos deixar de comentar este ato lamentável que já por alguns dias a imprensa vem divulgando, de uma mãe que, tendo dado à luz a uma criança há poucas horas, poucos dias, na cidade da Praia Grande, onde eu já tive inúmeras vezes a oportunidade de visitar, de ter aberto lá um grupo de estudos teosóficos, o grupo de estudos teosóficos TOT, que fica lá na cidade de Praia Grande. Então fiquei realmente bastante abalado com essa notícia, que essa mãe, que foi flagrada por uma câmera de segurança depositando a sua filha recém-nascida numa lixeira, caros ouvintes, e que poucos minutos depois, numa demonstração, ouvintes, de que realmente o karma realmente existe e que ninguém sofre nesse mundo nada além do que está assignado no seu karma, mesmo tendo sofrido, ouvintes, este ato de covardia, aquela criança foi salva por um catador de lixo, alguém que estava procurando provavelmente latinhas de alumínio ali naquela caçamba. Ele encontrou envolto num plástico, já numa situação de higiene deplorável, aquela criança, ouvintes, já praticamente estava nos últimos momentos da sua vida, pois se aquela caçamba com todo aquele lixo fosse recolhida, com certeza viria a ser triturado todo aquele lixo e a criança pereceria de uma maneira completamente inadmissível, ouvintes. E aí nós temos que considerar, ouvintes, por que uma mãe pode chegar numa postura como essa, ouvintes, de praticar um ato tão covarde, por mais pobre, caros ouvintes, por menos condições que essa mãe tivesse para criar esta criança, porque ela já tinha outros filhos, nada justifica este ato de esse ato que é o inverso da coragem, que é um ato covarde, um ato desumano, um ato, caros ouvintes, de desamor. E nós temos que nos compadecer muito desta mãe, ouvintes, orar por ela e fazer o que nos ensinou o Mestre Jesus, porque não adianta, caros ouvintes, nós orarmos, rezarmos para as pessoas boas, para as pessoas que já têm as qualidades desenvolvidas, mas é para uma pessoa como esta mãe, caros ouvintes, que pecou, ouvintes, desviou o caminho da sua evolução e estaria por desviar o caminho da evolução também daquela pequena criança que felizmente foi salva por um verdadeiro anjo, ouvintes, que passou por ali e verificou a criança que estava lá depositada. Porque a covardia, ouvintes, quando nós e cada um de nós já teve na sua vida um momento, ouvintes, em que nós fomos covardes, um momento em que nas nossas luzes, caros ouvintes, não brilhou nada na nossa mente que nos mostrasse o caminho, que nos desse forças, que nos dessem coragem para prosseguir o nosso caminho. E esse ato covarde, caros ouvintes, ao invés de ter sido um ato corajoso, foi um ato de covardia, demonstra, caros ouvintes, que a alma desta pessoa, daquela mãe, ainda tem muito a evoluir. Nós não devemos recriminá-la, ouvintes, mais do que realmente a lei já o fará, mas principalmente a lei cósmica trará esta mãe, com certeza, de novo, a presença desta criança, desta filha, e as duas, ouvintes, terão que resolver o seu karma. De uma forma ou de outra, existe no universo, ouvintes, a lei da harmonia, a lei da recompensa, a lei da ação e reação, ouvintes, que os orientais chamam de karma, que no sânscrito, ouvintes, significa tanto ação quanto significa reação. E é somente, ouvintes, quando falta no nosso eu interno, na nossa alma, ouvintes, a qualidade da coragem, quando, ouvintes, falta dentro do nosso ser, porque nós ainda não percorremos os caminhos da evolução e não fixamos na nossa alma ainda as qualidades necessárias para nós sairmos, ouvintes, desta condição de ser humano, é que surgem essas ocasiões em que o ser humano muitas vezes é mais covarde do que os seres que estão abaixo de nós na evolução de qualquer reino, caros ouvintes. E nada, obviamente, justifica este ato realmente ignominioso, que nós não precisamos pedir mais justiça, caros ouvintes, do que o karma virá trazer para esta mãe. Mas temos que enviar a ela, nas nossas orações, nossas melhores vibrações, para que aquela alma, ouvintes, que está dentro do coração daquela mãe, que esta alma possa crescer com essa experiência, com o que dela advirá, porque quando o ser humano, ouvintes, não aprende pelo amor, ele aprende pela dor. E dessa experiência, com certeza, advirão situações, experiências dolorosas, principalmente o martírio na consciência da pessoa que cometeu aquele ato, caros ouvintes, que jamais deveria ter sido praticado. E na nossa vida diária, ouvintes, quando nós temos os nossos afazeres, temos aqueles a quem nós devemos cuidar, as pessoas que dependem de nós, sempre, ouvintes, nós temos que manter esse nosso dharma e cumprir todas as nossas obrigações pessoais antes de pensar em qualquer coisa superior na espiritualidade. O dharma, o dever que está ao nosso redor, é a primeira coisa que nós devemos cumprir. Jamais devemos abandonar alguém da nossa família, jamais devemos abandonar um amigo, um animal, caros ouvintes, que depende de nós, porque isso, ouvintes, disso depende nós nos libertarmos karmicamente para continuar a nossa evolução. Mas vamos, ouvintes, depois deste longo preâmbulo aqui, vamos retomar as frases dos mestres de sabedoria. Vamos nos inspirar para poder, ouvintes, despertar alguma coisa dentro de nós de mais elevado e de superior. Vamos a uma pequeníssima frase aqui do mestre Kutumi, o mestre que rege o segundo raio dentro da grande fraternidade branca, que nos diz o seguinte: coragem, fidelidade, veracidade e sinceridade obtêm sempre nossa recompensa. São, caros ouvintes, quatro qualidades: a coragem, a fidelidade, a veracidade e a sinceridade. Sempre, ouvintes, são características que abrem portas nos mundos espirituais. E, obviamente, que os defeitos correspondentes também evitam que a pessoa se aproxime da espiritualidade. Porque quem gostaria, ouvintes, de estar com uma pessoa covarde, com uma pessoa infiel, com uma pessoa mentirosa, de todas as formas insincera, ouvintes? Nem, caros ouvintes, para comprar qualquer coisa dessa pessoa, este indivíduo serviria, quanto menos para entrar na senda da espiritualidade. Mas nós temos que ter compaixão, ouvintes, pois as pessoas que estão no mundo cometendo esses atos covardes, atos de violência, ou que mentem, ou que aplicam golpes e ludibriam pessoas no mundo ouvinte são ainda almas jovens, almas que estão esperando, ouvintes, uma resposta do mundo dentro de uma dialética, infelizmente, na nossa humanidade, que existe a dialética da violência, a dialética do erro. Porque muitas vezes alguém que comete um desatino, que comete um ato de violência, ela está manifestando a sua inconformidade com as coisas que estão ao seu redor, mas no final das contas, essa pessoa gostaria que a sociedade humana desse uma resposta a ela, que lhe trouxesse apoio, que lhe trouxesse alguma coisa que preenchesse o seu vazio. Então nós temos que observar que a maior parte dos criminosos, na verdade, são pessoas frustradas, caros ouvintes, de alguma forma. E o ser humano, lamentavelmente, tem esse mecanismo tão primitivo, ouvintes. Quando nós nos frustramos, nos momentos seguintes, há muita chance de nós cometermos algum ato violento. Porque tudo que acontece no nosso ser, ouvintes, é energia. E se nós temos um desejo, se nós queremos alguma coisa, se nós estamos desenvolvendo um movimento num certo sentido, se nós não conseguimos esse objetivo, se nós colocamos a nossa força muitas vezes no desejo dos objetos, no desejo de complementar os nossos sentimentos, se alguém fecha uma porta na nossa cara, ou se nós não temos o dinheiro, ouvintes, para comprar aquele objeto, comprar aquele serviço que nós precisamos, então nós ficamos frustrados. Ou então, se alguém não nos ajuda nesse nosso objetivo, também nós ficamos frustrados. E como se fosse uma bola, ouvintes, que retornasse para nós do universo, e que dá uma bolada em nós, nós pegamos essa bola dessa energia, ouvintes, e já imediatamente tentamos jogar em outra pessoa. Se observem, ouvintes, prestem atenção quando vocês sofrerem pequenas frustrações no dia a dia, se em seguida vocês já tentam descontar em alguma pessoa, xingando alguém, incomodando alguém ou fazendo algum ato de violência física ou psicológica, porque muitas vezes a violência psicológica ela é mais constante no nosso dia a dia do que a violência física. Felizmente, antigamente existia muito mais violência física, mas nas sociedades humanas nós vemos que quase sempre a toda frustração segue em ato contínuo, então um ato violento. Para que nós, ouvintes, não sejamos mais pessoas violentas, nós temos que tomar cuidado aonde nós colocamos os nossos desejos, quais são os nossos objetivos. Porque se o nosso objetivo de vida, ouvintes, é alguma coisa material, se é algo sentimental, então a frustração estará muito perto de nós e, infelizmente, ouvintes, depois da frustração, quase sempre vem a violência. Por isso é que os mestres desejam, caros ouvintes, pessoas corajosas no bom sentido, fiéis, pessoas verazes, pessoas sinceras, porque isso demonstra o quê? Demonstra o desenvolvimento das características internas, ouvintes. Enquanto nós não volvermos, ouvintes, os nossos desejos para o desenvolvimento das nossas qualidades internas, enquanto a nossa alegria, a nossa felicidade não vier do interior, lamentavelmente nós estaremos sujeitos às frustrações do mundo. Mas vamos, ouvintes, a mais uma frase aqui do mestre Kutumi, que nos diz o seguinte: coragem, portanto, vós todos que pretendeis ser guerreiros da divina e única verdade, avançai valorosa e confiantemente, poupai vossa força moral, não a desperdiçando em ninharias, mas guardando-a para as grandes ocasiões. O mestre Kutumi, ouvintes, nos exorta para que esses momentos, ouvintes, que demandam coragem, os momentos em que a nossa emoção, ouvintes, precisa se converter em atos, e quem domina, ouvintes, as nossas atividades do corpo físico são as nossas emoções. E muitas vezes nós, ao invés de usarmos isso ao nosso favor, nós permitimos que no nosso campo emocional, no nosso corpo astral, que nos envolve com o ovoid, que se manifesta com tantas cores diferentes, ouvintes, que mais parece um grande caleidoscópio, um grande caleidoscópio de cores, ouvintes, que estão zanzando, circulando na nossa aura como se fosse uma atmosfera. E cada cor, ouvintes, que está na nossa aura corresponde a um tipo de emoção que mais cedo ou mais tarde provoca uma determinada ação física. Então, ouvintes, se vocês quiserem realmente dominar a sua vida de modo a que tudo que vocês façam no plano físico seja realmente de acordo com aquilo que vocês imaginam ser a vida de uma pessoa verdadeiramente humana, uma pessoa com virtudes, uma pessoa virtuosa, vocês têm que observar aquilo que vocês guardam nas suas emoções, nas suas motivações, pois, ouvinte, só esse tipo de observação, a alimentação emocional, ouvintes. Porque assim como nós comemos diariamente alimentos, nós sorvemos líquidos, nós também nos alimentamos diariamente de emoções. Quando nós pegamos uma revista para ler, quando nós lemos um livro, quando nós ligamos a TV e assistimos um filme, uma novela, quando nós vamos às ruas e vamos muitas vezes aos centros comerciais adquirir objetos, adquirir roupas, ou então vamos a um shopping assistir um filme, ou vamos ao teatro, ouvintes, o que que nós estamos adquirindo ali? Não são objetos. Mesmo quando a pessoa compra uma roupa, e nós vemos muitas vezes as pessoas imaginando, olha como eu vou ficar bem com essa roupa, como eu vou parecer melhor para os outros, como eu vou estar mais feliz com esta roupa, porque obviamente que toda roupa serve para cobrir o nosso corpo das intempéries, para reter o calor do nosso corpo, para que nós não fiquemos nus e obviamente tenhamos a manutenção da nossa vida. Além disso, ouvintes, tudo é emoção e também um tipo de ilusão que nós acrescentamos. Mas no cinema, no teatro, na locadora de vídeo, na televisão, na rádio aqui, na Esotérica FM, as pessoas selecionam as músicas, ouvintes, pelo tipo de emoção que essa música gera, que essa música traz. Então nós temos também diariamente uma alimentação emocional. Porque uma pessoa que gosta de alugar, de comprar filmes de aventura, de terror, filmes, infelizmente, ouvintes, impublicáveis, que nós não podemos nem comentar a respeito, essa pessoa está ali criando elementais, está desenvolvendo emoções no seu corpo astral, E mais cedo ou mais tarde a pessoa vai ter comportamentos físicos de acordo com aquilo que ela então introduziu no seu corpo astral. Então, caros ouvintes, quando nós vemos alguém praticando um ato de heroísmo, quando alguém pratica, às vezes, um ato não heróico, mas um ato humano, como aquele catador de papel, ouvintes, que viu a criança lá na caçamba, ele chamou outras pessoas para ajudar a salvar aquela criança, ouvintes. Então, ele que estava ali vagando pelas ruas acabou praticando um ato nobre, porque ele poderia, ouvintes, ter ignorado a presença daquela criança ali. Poderia ter simplesmente imaginado que a criança estava morta e que ali teria sido lançada ali como lixo. Mas dentro daquela pessoa, ouvintes, havia alguma coisa de boa. Não era simplesmente um ser humano primitivo que está vivendo de catar lixo e papel nas ruas, mas sim é um ser humano como cada um de nós, e obviamente naquele momento, muito simples, mas foi um ato heróico da parte dele que será sempre relembrado. Mas no nosso cotidiano, ouvintes, cada coisa que nós fazemos surge, ouvintes, sempre do plano subjetivo, do plano espiritual. Então, cada uma das emoções que nós tivermos comprado ou gestado dentro de nós, naqueles filmes que nós assistimos, naquelas novelas que nós acompanhamos, naqueles seriados, naquelas peças de teatro, nas literaturas que nós consumimos, nas conversas, nas nossas atividades diárias, nós estamos introjetando certas emoções e certas motivações, ouvintes, que mais cedo ou mais tarde vão se manifestar. Então o mestre recomenda que, obviamente, se nós temos dentro de nós uma força moral, ouvintes, elevada, nós devemos guardá-la, obviamente, para manifestar naquele momento, ouvintes, que para as nossas vidas será realmente um momento heróico, que pode e com certeza não terá, ouvintes, público, não haverá plateia, será naquele momento em que nós decidirmos sacrificar as nossas vidas por um parente, para ficar horas e horas num leito de hospital cuidando de alguém que nós gostamos, que nós amamos, da nossa família ou um amigo, pois esse ato, ouvintes, que muitas vezes é um ato anônimo, ele revela a verdadeira força que existe dentro do ser, que é a força de se anular pela força do amor, ouvintes, se manifestar no mundo as nossas características superiores. Mas o tempo vai passando, ouvintes, e nós estamos chegando ao final do primeiro bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Vamos a um pequeno intervalo e vamos retornar na sequência, continuando a ler e analisar com vocês as frases dos mestres de sabedoria neste livrinho Excertos das Cartas dos Mestres de Sabedoria. Fique aí, ouvintes, com o convite da Levir, e nós voltaremos em instantes com o segundo bloco do programa de hoje. Até já! Sim, amigos ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Sempre com o patrocínio, com o apoio dos associados da Loja Esotérica Virtual, a Levir, a quem nós saudamos, a todos aqueles que não só estão ao vivo conosco, mas também nos acompanhando pelas gravações na sessão de áudio da Loja Esotérica Virtual e também nos discos que vão ser distribuídos com este programa. Muito obrigado pelo prestígio, pela audiência aqui para a Rádio Esotérica FM, que completou 4 anos de transmissões, ouvintes. 4 anos que com certeza são os primeiros de uma longa jornada, ouvintes, que nós pretendemos desenvolver com vocês. Mas vamos continuar, ouvintes, as nossas análises aqui sobre as cartas dos Mestres de Sabedoria em suas frases selecionadas, ouvintes. E vamos aqui a uma das frases mais importantes, ouvintes, do ocultismo, da teosofia, e que foi mencionada nas cartas dos Mestres de Sabedoria, e que de certa forma tem a ver com a característica da coragem, ouvintes, que nós estamos abordando com vocês. Esta pequena frase do Mestre Kutumi diz o seguinte: ousar, querer, agir e calar é nossa divisa, como a de todo cabalista e ocultista. São, ouvintes, os quatro verbos, as quatro ações que marcam a vida de um verdadeiro espiritualista, de alguém que está consciente no caminho da espiritualidade. Um caminho, ouvintes, que não depende de forças externas. Um caminho que não depende de termos um salvador pessoal, de alguém que venha com um aeroplano, com um helicóptero, nos içar, nos salvar, ouvintes, das situações que nós vivemos no dia a dia. Pois, como disse, ouvintes, aquele livrinho que foi inspirado por um dos mestres da fraternidade egípcia, quando esteve sobre Mabel Collins e a inspirou a escrever a Luz no Caminho, realmente cada um de nós, ouvintes, é o seu único legislador, o decretador da glória ou da miséria para a sua vida. Não existe, ouvintes, nenhuma força no mundo que leve o homem a ser infeliz, que leve o homem a sofrer, que leve o homem a perecer nesse mundo. Nós temos que estudar, ouvintes, as tradições antigas, porque elas nos revelam exatamente qual é o percurso que nós estamos naturalmente fazendo no mundo. E a doutrina dos Mestres de Sabedoria, que está exposta no livro A Doutrina Secreta, ouvintes, lá está muito claro e nos informa de uma maneira pristina e totalmente nítida, ouvintes. Nós nos encontramos num processo de peregrinação, uma peregrinação obrigatória, ouvintes, de todas as almas pelos reinos inferiores da manifestação. Então, nós não estamos caindo aqui de paraquedas, nós não fomos jogados aqui por uma divindade, ouvintes, que cria uma nova alma a cada corpo que nasce. Nós estamos aqui peregrinando há muito e muito tempo. Mais anos, ouvintes, do que nós podemos imaginar. E não é o nosso corpo que está peregrinando, ouvintes, mas sim aquilo que está dentro de nós, a nossa alma, a nossa psique, o verdadeiro eu, o eu maior, o eu superior, ouvintes. É ele que é a presença interna que peregrina. E já peregrinou pelos reinos invisíveis, nos reinos elementais, até que um dia chegou ao mineral e foi muito lentamente ascendendo na evolução, passando de reino a reino até chegar a essa situação em que nós nos encontramos. Então nós já devemos estar felizes, ouvintes, porque se nós pudéssemos assistir um filme que resumisse para cada um de nós o percurso que nós já fizemos na nossa evolução, nós veríamos não só a nossa antiguidade enquanto almas, mas de quantas existências nós tiramos o sumo, o perfume, ouvintes, daquilo que nós somos hoje. Porque, obviamente, por mais primitivo que um ser humano seja, por mais ainda não evoluída seja a alma que está regendo um corpo humano, qualquer ser humano, ouvintes, é infinitamente mais complexo, infinitamente mais hábil do que qualquer ser que esteja nos reinos inferiores, no reino animal, no reino vegetal e daí para trás. Porque, ouvintes, nós somos o sumário de muitas e muitas existências. De certa forma, nós já somos sábios. E a maior demonstração dessa sabedoria, ouvintes, é o nosso corpo. O corpo é detentor de uma sabedoria, ouvintes, uma sabedoria lunar, uma sabedoria inconsciente, que aqui no corpo de cada um de nós, nós temos 4 trilhões de células que convivem harmonicamente durante tantos anos e sustentam a vida material para que a nossa alma possa se encaixar, ouvintes, nesse corpo e se manifestar. Nós deveríamos agradecer diariamente a oportunidade de termos, ouvintes, chegado a este ponto de ter esse corpo material e estarmos aqui assentando a nossa alma nesse verdadeiro trono, nesse veículo que é o corpo físico para nos manifestar. Então, ouvintes, vamos nos inculcar, vamos botar na nossa cabeça esse processo, ouvintes, que a nossa alma está peregrinando. Ela desceu até a matéria e agora ela está retornando para o mundo espiritual. E quando nós formos agirmos, porque o universo, ouvintes, é um universo de ações. Todos os atos, até o ato de repousar, ouvintes, é uma ação. A cada piscada das nossas pálpebras, a cada engolida que nós damos na nossa garganta, ouvintes, nós estamos fazendo um ato que gera consequências, não só para nós, mas para todos à nossa volta e até para o universo. Não existe verdadeiramente a separatividade. Então nós devemos tomar a responsabilidade, ouvintes, de estarmos aqui, agora, evoluindo, peregrinando, e que nós somos importantes para a nossa alma. Se nós reconhecermos que dentro de nós existe esse princípio peregrinante, esta força maior que está dentro de nós, nós vamos realmente acelerar muito a nossa evolução. Então, o ocultista, ouvintes, é ensinado a praticar esses 4 verbos, que começa exatamente com ousar. Porque aquele, ouvintes, que quer tomar para si o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria, precisa em algum momento ser ousado, precisa dar uma virada, ouvintes, na sua vida, deixar de ser joguete dos acontecimentos e ser o verdadeiro timoneiro, o verdadeiro condutor da sua evolução. Não mais acreditando que alguém lá fora, ou que alguma situação, ou que alguma pessoa, ouvintes, quer seja do passado, do presente ou do futuro, vai trazer alguma coisa de bom para a gente. Nós mesmos precisamos, ouvintes, fazer, precisamos ousar. E ousar, ouvintes, é ter coragem. Coragem para modificar. Coragem, ouvintes, para ser um novo homem, uma nova mulher e incorporar coisas novas e qualidades. Então, deste ousar, ouvintes, que é, obviamente, o ato de coragem de se mudar, em seguida vem o segundo verbo, querer, buscar, ouvintes, dentro de nós uma força. E nós temos falado isso durante muitos e muitos programas, a diferença que existe entre querer, ouvintes, e entre desejar. porque na nossa linguagem cotidiana nós usamos os dois termos como se fosse a mesma coisa. Nós chegamos e dizemos assim: ah, eu quero um doce. Ah, eu desejo um doce. E em outras situações a pessoa diz: ah, eu quero paz, eu desejo paz. Ou eu quero amor, eu desejo o amor, ouvintes. Ou um espiritualista no suprassumo da ignorância diria: eu quero nirvana ou eu desejo nirvana, ouvintes. Isso não é possível, são duas coisas diferentes. Nós temos que tomar posse desse conhecimento. Desejo, ouvintes, é a força interior do ser humano apontada para fora. Então, quando o ser humano deseja alguma coisa, ele deseja alguma coisa fora de si. Quer seja um objeto, quer seja um sentimento, quer seja o carinho de outra pessoa, quer seja o que for, ouvintes. O desejo se refere ao deslocamento da força interior do ser humano para fora. Agora, a verdadeira vontade, ouvintes, o real, o verdadeiro querer, é, ouvintes, a força original que está dentro do ser humano. Então, quando alguém quer realmente alguma coisa, ouvintes, ele quer principalmente voltado para dentro de si mesmo. A vontade, ao invés de se transformar em desejo, se transforma em uma força interior. E é preciso, ouvintes, achar essa força interior dentro de nós, porque ela já existe na raiz de todo desejo externo. Então, dentro de cada ser humano existe um poder colossal, ouvintes. Então, tendo dado aquele passo da ousadia, tendo achado a força do querer, aí chega o momento, ouvintes, de agir, que é o terceiro verbo. Agir significa tomar todas as providências físicas, emocionais, mentais e espirituais para se transformar, para ser uma nova pessoa. E isso vai desde o que a pessoa come até o que a pessoa consome emocionalmente, o que a pessoa lê, o seu trabalho, como ela ganha o pão de cada dia. E principalmente, ouvintes, é preciso fazer os atos que transforma o indivíduo. O que realmente transforma a pessoa é ela agir no mundo aquilo que está de acordo com o seu eu interno. Então, normalmente as pessoas acabam descobrindo nas suas vidas, quando chega nesse ponto da ação, elas descobrem a sua vocação, ou seja, o que realmente a voz da sua alma pede que o indivíduo faça. E obviamente que cada um de nós tem uma vocação diferente, tem uma inclinação diferente, cada um de nós está num ponto diferente da evolução, apesar de todos nós sermos humanos, termos aqui um corpo físico, mas alguns de nós podem estar um pouquinho à frente, outros um pouquinho atrás, uns obviamente têm inclinação X ou Y dentro daquela pléiade, daquela paleta de cores que são os sete grandes caminhos, os sete grandes temperamentos, mas todos nós precisamos agir. Agora, o mais difícil, ouvintes, é cumprir aquilo que manda o quarto verbo dessa frase. Porque os três primeiros são ousar, querer e agir. Mas o quarto é o mais difícil de todos, que é o calar. Porque esse, ouvintes, o poder do silêncio, o poder de estar realmente de posse, ouvintes, dessas três qualidades, da ousadia, da vontade e da ação, quando o ser humano aprende a calar, quando ele compreende, ouvintes, que ele precisa juntar as suas energias no silêncio, do seu interior, assim como fazia o Mestre Jesus, que antes de aparecer em público, passava às vezes dias, semanas, ouvintes, até meses, como os dias que ele passou no deserto, meditando, orando, enfrentando todas as dificuldades da transformação interior, mas ali naquele silêncio, ouvintes, ele vivia profundamente a sua vida interna. E aí, quando ele aparecia em público, ele parecia um homem super poderoso, capaz de curar, capaz de transformar as pessoas pelo verbo, pelo seu discurso, mas porque, ouvintes, ele já havia armazenado a energia interna, se calando, orando e meditando. Então, a força maior que existe no ser humano, ouvintes, vem do silêncio interior, que nós devemos aprender a praticar diariamente, ouvintes. Porque, como já diziam os antigos, o órgão físico mais difícil de dominar, ouvintes, é a nossa língua, que é, obviamente, a expressão do que acontece no nosso plano mental. E se o nosso plano mental não se organiza, se ele não está adequadamente compartimentado e munido de conhecimentos, de uma técnica de domínio da mente, então a língua se descontrola. Nós falamos mais do que deveríamos, e quando falamos, não sabemos escolher as palavras, não sabemos se aquilo que nós estamos falando é útil, se é verdadeiro e se é amável, como recomendou o Mestre Kutumi na sua comunicação ao seu discípulo Krishnamurti, quando ele ensinou a Krishnamurti: se você for dizer alguma coisa, primeiro pense a respeito e veja que aquilo que você vai dizer seja útil, verdadeiro e amável. Se não tiver utilidade, é melhor não falar. Se não for uma coisa veraz, se não for verdadeira, é melhor não dizer nada. E principalmente se não for uma palavra amável, ouvintes, é melhor realmente ficar quieto. Porque muitas pessoas, ouvintes, passaram por sábios simplesmente por não ter dito as mesmas bobagens que as outras pessoas vivem diariamente falando. Porque essa pessoa não está dizendo nada e provavelmente ela está prestando atenção naquilo que está sendo dito. E o poder do silêncio, ouvintes, é imenso. E nós temos que aprender pela prática, ouvintes, o que nós podemos fazer com ele. Então, ousar, querer, agir e finalmente calar. São os quatro verbos que inclusive Blavatsky colocava nos diplomas de discípulo que ela dava àqueles que se aproximavam da sua escola interna, que foi fundada por pedido dos próprios mestres, a assim chamada escola esotérica, tinha exatamente esses quatro verbos demonstrados no seu diploma, porque ali obviamente estava uma grande instrução que nós devemos aprender. Mas vamos, ouvintes, antes que o programa termine, vamos a mais uma frase. Agora, uma frase do Mestre Moria, para fechar com clave de ouro, como diriam os nossos amigos que falam espanhol. Diz aqui o Mestre Moria: ofereceis vossos serviços. Bem, desejais consagrar tempo, arcar com despesas e correr riscos pela nossa causa. Bem, ela é a causa da humanidade, da verdadeira religião, da educação, da iluminação e, naturalmente, da elevação espiritual. Ela necessita de missionários, devotos, agentes e talvez até mesmo de mártires. Não posso, porém, exigir de ninguém que se torne alguma dessas coisas. Se a tal alguém se resolver, muito bem. Bem para o mundo e bem para ele próprio. Está aí, ouvintes, a frase do Mestre Moria, obviamente nos exortando. Pois aqueles que querem servir à humanidade, naturalmente, quererão também servir aos mestres de sabedoria, pois eles são os verdadeiros instrutores, aqueles que iluminam os caminhos da humanidade através das religiões, através das filosofias, através também atualmente da ciência, das artes, de campos que nós sequer suspeitamos. Mas, ouvintes, existe obviamente um trabalho a ser realizado, mas as causas principalmente da educação e da elevação espiritual da humanidade exigem todos esses tipos de trabalhadores que o Mestre Moria aqui alencou. Esta causa, ouvintes, precisa de missionários, precisa daqueles que abram picadas na floresta densa da ignorância. Precisa de devotos, ou seja, de pessoas que se entreguem devotadamente, amorosamente, a servir o seu semelhante em todas as formas. Precisa de agentes, e o Mestre diz, precisa inclusive, quem sabe, até de mártires. Como o foi, caros ouvintes, como deveríamos dizer melhor, como o foram os primeiros teósofos dos primeiros tempos, começando obviamente por Blavatsky, que tanto deu pela causa da filosofia dos mestres, deu tudo que ela tinha, a sua vida, a sua saúde, seus bens materiais, aquilo que ela teria direito em receber como herança, tudo foi gasto para a distribuição desses conhecimentos para o mundo. Como o coronel Olcott, ouvintes, que conheceu Blavatsky nos Estados Unidos, e de um americano bem sucedido, ele se transforma realmente num missionário desses conhecimentos ao se dirigir para a Índia, para o Ceilão, reergando a autoestima dos indianos que achavam que as suas tradições antigas não valiam nada, que o budismo não valia nada, ouvintes, pois os indianos rejeitavam o budismo. E Olcott criou o hino do budismo, criou a bandeira do budismo, criou pela primeira vez o catecismo budista. E hoje nós vemos aí o budismo, com a ajuda de tantas forças e até com a ajuda dos chineses, que acabaram expulsando os tibetanos lá das suas terras, hoje o budismo se espalha com grande força pelo mundo. Então, ouvintes, esta causa demanda todo tipo de trabalhador, mas o mestre diz que isso não se pode pedir a ninguém. Não se pede a ninguém que seja um missionário, que seja um devoto, que seja um agente, e muito menos se pede alguém que seja um mártir, porque lamentavelmente o mundo está cheio de fanáticos, e não é de novos e diferentes fanáticos que nós devemos nutrir essa causa, ouvintes, mas sim de pessoas conscientes. E aquele que trabalhar pelo bem, ouvintes, da humanidade, no final das contas estará trabalhando para si mesmo, porque a humanidade é um grande, caros ouvintes, grupo. Nós, seres humanos, estamos tão ligados uns aos outros, ouvintes, que nós, quando nós meditamos, e todos aqueles que meditam profundamente sentem a grandiosa unidade que existe, principalmente na mente dos seres humanos, porque nós achamos que essa mente é nossa, que essas ideias sobre as quais nós falamos, e essas palavras que nós achamos que estão nos dicionários, ouvintes, na verdade são propriedade, são conteúdos de um grande oceano que é nutrido por seres espirituais que os hindus chamam dos grandes Manasaputras. São seres arcangélicos tão vastos, de um tamanho tão colossal, que nós, ouvintes, estamos dentro da sua energia e sequer os percebemos. Nós somos praticamente como bactérias dentro de um corpo humano ou das células do corpo humano. Não conseguimos enxergar a grande unidade que existe entre todos os seres. Só quando nós nos imiscuímos na meditação ou quando nós sentimos os atos de fraternidade que existem na nossa família ou em grupos onde o amor se manifesta, é que nós sentimos essa unidade. Mas a grande causa, ouvintes, é a causa da elevação espiritual. E se nós pudermos dedicar algum tempo, algum esforço, ouvintes, por essa causa, os mestres e toda a humanidade, obviamente, agradecerão muitíssimo. E, lamentavelmente, ouvintes, o tempo terminou. Termina aqui mais um programa Lux Esotérica, uma vez mais agradecendo o prestígio, o carinho de todos vocês que me acompanham ao vivo, ouvintes. Mas convido a vocês, vamos encerrar esse programa com uma última vibração. Convido a vocês todos, ouvintes, fechem os seus olhos e uma vez mais sintam essa força oculta que está no corpo físico de cada um. Estas batidas no nosso coração, uma vez mais nos conscientizamos dela, pois muitas vezes nós passamos um dia inteiro e sequer lembramos como funciona o nosso corpo. Se esse coração não estivesse batendo aí 70 vezes por minuto, ouvintes, nós não estaríamos aqui vivos. Então sintamos esse sol do nosso corpo, e com o poder da nossa mente, visualizemos ali dentro a nossa chispa divina, a joia inefável que repousa sobre o lótus do nosso coração, que é comemorado pelos orientais com aquela célebre frase: Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Façamos essa luz brilhar, que essa luz se expanda, preencha todo o nosso corpo, se propague para além dele, pela nossa aura, e ilumine o caminho de evolução que nós pretendemos seguir, ouvintes. Vamos procurar nesse instante solene compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Este ser somos nós. Unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Namastê Om Shanti. Amém. Assim seja, ouvintes. Esperamos estar com vocês nas próximas ocasiões desse programa, sempre com muito entusiasmo, com muita alegria, para continuarmos aqui a nossa missão de levar para vocês os temas da espiritualidade. Então finalizamos esse programa desejando a todos vocês um ótimo final de noite, um bom repouso e deixando com vocês a programação musical interativa da Rádio Esotérica FM. E esperando estar com vocês nas próximas edições do nosso programa, finalmente nos despedimos com um forte, um caloroso, um amoroso abraço. Quero os ouvintes sintam este abraço como eu sinto, juntando as mãos sobre o meu peito, enviando para vocês as nossas melhores vibrações. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.